야 띵짜 띵짜 띵짜 띵짜 Essa massagem, amizade, descai a pipa da laje. O espírito é gangueiragem, retorno lá pro começo. Trouxe de berço a geração anos 90. MBGC nos falantes, os coxinha na aguenta. Desce a ferramenta pros menino trabalhar. 90-90 na chamada, discando a cobrar. Vim exaltar as quebradas de todo o Brasil. Desde os bailes de favela, os brega do pop tio. É treme que treme, desce o norte, vim sincronista. E quem desacreditou, hasta la vista. Por aqui nossa conquista, nossa era por acidente. Se parar pra trocar uma ideia, vai entender a faca no dente. Avante parente, ajusta o foco e limpa a lente. É quente, só vim cantar o que o peito lá dentro sente. E é equivalente ao peso do gore no beat. Pra mostrar habilidade, nessa vim sem limite. Nego, é só tu lembrar. Te basta um passo pra mudar de lugar. É o nosso índio que corre na veia. A música fala, a canção exala a força da aldeia. Ego, é só tu lembrar. Te basta um passo pra mudar de lugar. É o nosso índio que corre na veia. A música fala, a canção exala a força da aldeia. Nego, é só tu lembrar que basta um passo pra mudar de lugar. 90-90, a cobrança sempre vem. Mas será que cê sustenta só quando te convém? O peso da palavra, a responsa da caneta. Nós vai sem balaclava, sem arrumar e sem correr de treta. Respeito é o mínimo, hip hop não é uma seita. Mas pra mim a bússola é pago dízimo. Eu sei que eu dizimo, tá em choque, nós peita. Perreco não se cria aqui no meu domínio. Do lado de lá, dos muros do condomínio. Cê diz que não aceita. A vadiagem influencia a mente dos meninos. Nosso congresso é um cassino. E eu não sei do remédio, eu não trago a receita. Mas eu tô pana de compor um novo hino. Onde os preto, indígenas e nordestinos reconheçam seu passado pra ser donos do próprio destino. Ó pátria amada, estuprada, salve-se quem puder. O meu salve é pras quebradas, se manter de pé. E liga a nós mesmo que seja cobrar. Nós tava lá e veio pra ficar. Nego, é só tu lembrar. Te basta um passo pra mudar de lugar. É o nosso índio que corre na veia. A música fala, a canção exala a força da aldeia. Nego, é só tu lembrar. Te basta um passo pra mudar de lugar. É o nosso índio que corre na veia. A música fala, a canção exala a força da aldeia. Nego, é só tu lembrar. Que basta um passo pra mudar de lugar.